Deixa o amor crescer, deixa a luz brilhar. Deixa o amor crescer. Luz brilhar pra mim é bom sinal. Luz brilhar pra mim é natural. Luz brilhar pra mim é bom sinal. Feito o brilho dos seus olhos que eu olho não tem igual. Feito o sol e feito a lua pelo sol iluminada. A luz que lá de cima ilumina a minha estrada. E com a luz que é emprestada pelo sol e pela lua, continua a caminhada, caminhada continua. Deixa a luz brilhar, fica tranquila. Deixa a lua cheia se enxaguar na sua pupila. Enxuga as lágrimas e o suor da testa. É que daqui a pouco chega o sol fazendo festa. Agora não pergunto mais aonde vai estar. Agora não espero mais aquela madrugada. Vai ser faca molada. O brilho cego de paixão vai ser faca molada. Deixa a luz brilhar. Deixa o amor crescer. Deixa a luz brilhar. Você assim, é desse jeito. Como eu gosto de você, do jeito que você é, como você é. E você diz no meu ouvido que duvida do que eu digo quando eu digo como eu gosto de você assim. Você duvida, duvida não da vida, e nem duvida de mim, que eu fui ao fundo do poço pra ver que o poço tem fim. Eu fui ao fundo do poço e foi do fundo que eu vim, e vi que o poço no fundo nem é tão fundo assim. Eu fiz do poço uma fonte, eu fiz da água uma ponte, eu fiz um túnel pra poder atravessar o monte, e vi um belo horizonte me esperando. Você na minha frente, o teu sorriso me chamando. Deixar a sua luz brilhar e ser muito tranquilo. Paixão e fé. Vai ser, vai ter que ser, vai ser faca molada. O brilho de paixão e fé.